Aqui um dia da caça e o outro do caçador. E no final o que resta é só essa lágrima e dor. Somente o que ficou foi a semente do ódio, a vingança engatilhada pro próximo óbito. São Sebastião, nome de santo, lei do cão, o primeiro refúgio depois da rebelião. Violência, bagulho na sequência. O crime é o crime, não aceita concorrência. É, mas é aqui que eu moro e mesmo assim sou feliz. Mesmo com cheiro de mato ou saco de pó de giz. Maloqueiro se vira, os homens não dá estia. Qualquer jeito é jeito pra sustentar a família. Vai vida, vai vida, vai vida, leva eu. Vai vida, vai vida, vai, vai, vai, vai. Vai vida, vai vida, vai vida, leva eu. Deixa a vida me levar, vai vida, leva eu. Enquanto o sangue jorrar, enquanto houver esperança, o meu rap tá no ar, no coração da criança que chora com fome, de barriga vazia. E eu sou do gueto, não esqueço, sou da periferia. Quanto tempo na quebrada, tá tudo embaçado. Neblina, fumaça, o sangue jorrado. Na tentação o irmão começa a traficar dinheiro por um tempo e depois é só beber e fumar e cheirar e matar. Não admire se o meu rap for aí te cobrar. Lá vem a morte pra levar aquele velho amigo que deu de mole na esquina e morreu por um vacilo. Conselhos não adiantam pra quem quer ir pro buraco. Melhor eu dar o exemplo e quem quiser vir no vácuo, disse pra não usar droga. Para antes que morra, que droga que nada. A parada é da boa, deixa a vida me levar. Vai vida, leva eu. Levou uma pá de tiro e agora morreu. Vai vida, vai vida, vai vida, leva eu. Vai vida, vai vida, vai, vai, vai, vai. Vai vida, vai vida, vai vida, leva eu. Deixa a vida me levar, vai vida, leva eu. No meio de tanta desgraça, neguinho de tocar um corre na esquina. Seu pistola cantando na alta, pivete bolado, um pouco de rima. É melhor viver assim, a polícia me seguir. Tudo é osso do ofício, não sou pelo pro inimigo, pá de pá, não vou cair. Não tô de caô, sou doutor, é pra vida dos lobos que o crime abraçou. Sou mais um perdido no mundo sinistro que a coja maldita forjou. Eu vejo a cada moleque um plano perfeito pra quem é futuro. Sem ódio ao combate, mais garra pra cima dos trouxa, canalha e puto. Sou função, vai irmã, sou papel, pega eles. No corre deixando pra trás tudo que nos atrasou pra cima e com sede. Um carro, um tiro, um eco, o rato fugindo com o rabo entre as pernas. A vida me leva às ruas, o clima é esse, rapaz, sou viela. Então vem com nós, atitude, a voz, vou com a dona pro combate pro sistema algoz. Passando por cima de tudo, nem vem tomar conta, safado sem voz. Desculpa furada, só gera revolta, maldita, ingrato e coitado. Tu paga com a vida, com juros, mas multa, se liga, mais dia de atraso. Vai vida, vai.